Humano que cala, segue, prossegue na moral. Terrenos baldios, campos de extermínio. Para vários indivíduos, para muitos assassinos. Já vi muito moleque, muito mais apetitoso de que muitos camaradas que diziam ser o louco. Vivo ou morto, moleque com 38 tem mais apetite e muito sangue no olho. Vejam só, diante daquele seu patrão, querendo completar, mas essa sua missão. Foi um tiro que passou, outro que cortou o vento. A minha morte não ficou no esquecimento. Com a arma em punho, outra na cinta, eu preciso por um minuto dentro daquele recinto. Vamos moleque, não precisa se apavorar. Pega o malote logo e vamos nos adiantar. Saímos do local, cortamos por um matagal. Eu pressenti alguma coisa, não estava normal. E dali nos dividimos, dispensei o flagrante. Os coxa não me vê, passa distante. Caminhando não mais, menos apavorado. Estou indo direto pro barraco do meu chegado. O crime é ilusão, mas uma mãe que chora. O sofrimento é daquela humilde velha senhora. O crime é ilusão, mas uma mãe que chora. O sofrimento é daquela humilde velha senhora. Pilantra é foda, fede mais do que bosta. Na croco veio correndo, atirou nas minhas costas. Furou o meu blusão pela porra do dinheiro. O cara que dizia ser meu mano, meu parceiro, não olhou nos meus olhos. O chicote estralou no asfalto, o meu sangue se espalhou. Ficou forrado todo o chão, estava vermelho. Cada suspiro que eu dava vinha um desespero. Como um espelho que reflete uma imagem, veio na traição, mano. Que pilantragem, algumas lembranças vinham na minha mente. Me lembro dos amigos, parceiros, com certeza parentes. Mas agora o meu corpo estirado no chão. Não tem carro forte, parceiro, e nem mansão. O diabo começa na pretensão a sorrir. A minha alma tava suja com essa vida aqui. No crime eu me perdi, ouvi as grades se fechando. Acompanhei vários velórios de vários manos, prossegui no cotidiano. Mas um dia com certeza não tive vitórias. A impureza da tristeza, família reunida, nunca poderei ver. Ouço a voz do meu irmão vindo me socorrer. O crime é ilusão, mas uma mãe que chora. O sofrimento é daquela humilde velha senhora. O crime é ilusão, mas uma mãe que chora. O sofrimento é daquela humilde velha senhora. Já não estava do meu corpo dentro do caixão. A minha mãe jogando as lágrimas com um lenço na mão. Chorando por um filho que ela sentia muito amor. Nunca imaginei fazer sentir alguma dor. Infelizmente eu era o antimachia do terror. Eu preciso buscar Yahushu, o salvador. De várias pessoas que deitei, muitas mães choraram. Crianças que corriam, pais que se lamentavam. Tirei a vida de trabalhador, foi um vacilo. Por objetos, granas, foi o maior milho. O diabo caminhava só olhando, apreciando. Já estava dominado, fazendo parte dos seus planos. Cada alma que eu mandava direto pro inferno, constava um risco e era um ponto no caderno. Cada ponto era um dia que diminuía. A minha vida tava por um triz, eu não sabia. Essa alma distanciava cada vez desse mundo. Por um, dois, três, a cada segundo do crime eu provei. E é amargo como fel, no caminho que segui não poderei ir pro céu. A minha coroa naquele dia sentiu várias dores. Só os verdadeiros nesse momento que jogam flores.